Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E o tema dessa semana, como vocês puderam ver no post, é sobre o péssimo hábito de pintar muros alheios. É isso? Eu tô no cast certo? Pera aí. Hoje vamos fazer um cast sobre pichar. Ah, meu Deus. Alguém compra um livrinho de piadas do Ari Toledo ali pro cabeça, por favor. Bom, se vocês não entenderam, o cast dessa semana é sobre Pixar. Então, começando, aqui é o cabeça e se fudeu, Jorge Lucas. Pode ir o próximo. Desculpa, gente. Desculpa, silêncio constrangedor. Tá? Não, é. Silêncio. Desculpa. É a minha opinião. Aqui é o Seiji e a Pixar me deixou mal acostumado. Maldita companhia, viu? Você foi mimado pela indústria cinematográfica produzida pela Pixar. Não, mas esse aqui é o quê? Depois de tanta sequência foda, eu vejo Carros 2? Porra, Pixar. E agora o Valente? Aqui é a Adri e a história de amor mais linda do mundo foi contada em 8 minutos sem uma palavra. Vocês vão entender ela daqui a pouco. Uma história de amor melhor do Crepúsculo. Não que isso seja difícil, né? Mas enfim. Meu filme favorito da Pixar, viu? Aqui é o Jim e a Pixar transformou uma bola em um abajur mais famoso do que o Mickey Mouse, só que não. Oi, criança! Sou eu, Mickey Mouse! Vamos devagar. Talvez num futuro não muito próximo. Acho difícil tirar o Mickey Mouse de onde ele tá. Ainda mais que a Disney nunca vai deixar isso acontecer. Mas, então, como vocês já perceberam, vamos então começar o nosso cast sobre a Pixar, e eu vou puxar primeiramente para o nosso mestre das partes técnicas, Seiji, o que é Pixar? A Pixar, que todo mundo conhece o nome dessa empresa, essa grande companhia, né, que é especializada em animações em computação gráfica, realmente. E não só a parte de animação, porque histórias realmente boas, realmente maduras, né. Acho que não tem um ser aqui do planeta que nunca ouviu falar dessa empresa. Pera aí, então quer dizer que Pixar não é a lâmpada? Não, a lâmpada se chama Luxo Jr. Ela tem um nome. O mais legal de tudo é que a lâmpada também tem a sua história. Eles contaram histórias muito boas, inclusive até pro próprio logo deles, pro próprio mascote deles, por assim dizer. O que eu admiro mais na Pixar, além da qualidade gráfica, os filmes, além de eles serem muito bonitos pra você ver, e a forma que eles usam pra contar uma história, principalmente você vê isso nos curtas deles, é muito legal. E eles, quando eles apresentaram o Luxo, que é o mascote deles, eles conseguiram criar uma história sem palavras e lançar um símbolo que se tornou conhecidíssimo, se tornou renomado. Se você vê a lampadinha, você vai saber que é a Pixar. Vamos dizer que revolucionou a parte de animação mesmo, com a introdução da computação gráfica em alta qualidade. Sim, eles foram pioneiros em uma série de coisas. Não, eles criaram toda um método novo de fazer filmes, entendeu? Foi uma revolução. A Pixar foi uma revolução pro cinema, sim. Usando ferramentas novas, eles criaram um novo jeito de fazer animação. A gente tá falando de uma empresa que surgiu no mercado que a gente tem nada mais, nada menos do que a Walt Disney e a indústria japonesa de animações. Uhum. Quer dizer, meu Deus. Mas queira ou não queira aceitar, esse trabalho tem a mão do Steve Jobs também. Ninguém questiona a importância da Pixar pra história da animação e pra história do cinema em si. Eles não surgiram assim, teve a ajuda de outros grandes nomes responsáveis por outras revoluções, como disseram, Steve Jobs, George Lucas. Nossa, não foi algo que surgiu por acaso, então... Só pra contar um pouco a história da Pixar, rapidinho, né? Ela foi criada em 1979, só que com outro nome. Ela pertencia a Lucasfilms, ela tinha nome de The Graphics Group. Ela pertencia a um terço da divisão de computador da Lucasfilms. O objetivo dela era desenvolver parte de computação gráfica, parte de áudio digital, impressão ótica digital, evoluir toda essa parte, né? E aí eles precisavam, como eles tinham uma limitação de tecnologias, também criaram um projeto de hardware. Só que aí, como o George Lucas, ele teve um grande problema a partir já de 1983. Porque ele se divorciou. E no divórcio, a mulher pediu muito dinheiro pra ele. Não, o problema do George Lucas é que ele é o George Lucas. Ah, sim. Então, ao mesmo tempo, em 83, com o lançamento do Retorno de Jedi, ele acabou rendendo pouco... Teve uma queda, sabe, de produtos licenciados. Então ele tava com um problema grave financeiro. Sim. Ainda mais por causa do divórcio mesmo, que rendeu um prejuízo grave pra ele. E ao mesmo tempo nós tínhamos o Steve Jobs, porque ele tinha sido expulso da Apple, amassado, né, depois de ele ter fundado. Então ele tava atrás de alguns outros projetos. Ele ficou interessado nesse trabalho do George Lucas, a Graphics Group. E o George Lucas precisava de dinheiro. Então, em 86, o Steve Jobs, ele pagou 5 milhões de direitos tecnológicos pro George Lucas, pra ele arrendar esse trabalho aí da Graphics Group, e deu mais 5 milhões como capital pra investimento. E aí ele rebatizou o nome da empresa de Pixar. Lembrando, isso foi lá em 1986. E isso é muito mais grana do que hoje. Se eu fosse bem rico... Pixar é a junção da palavra pixel com arte. É um conceito da arte feita com, no caso, de animação, pelo pixel. Sabe uma curiosidade? É que a primeira vez que ele chegou lá no estúdio pra comprar, ele foi com o interesse de desenvolver hardware. Só que depois, quando ele viu a animação lá, ele simplesmente pirou e falou, não... Vou transformar isso aqui em algo que dê muito dinheiro. É, foi um pouquinho diferente. Na verdade, não foi na hora. Ele não foi com o intuito de pra fazer animação. Isso que é o importante do Sim, ponto. Sim, é porque ela era uma divisão que não tinha essa função de criar animações ou coisas do tipo inicialmente. Era desenvolver tecnologia. A origem também, a gente tem que falar que começou, na verdade, como uma divisão de efeitos especiais. Como, por exemplo, que apareceu no filme Star Trek 2 ou em outros filmes, que foi o começo, que uma das coisas que eles criaram foram ferramentas de animação, não pra filmes de animação, mas pra efeitos especiais e sequências de CG. Sim, a área médica, geofísica, meteorologia, área de ciências, agências governamentais, que ele queria mostrar esse sistema de computação. Não só o software, como ele desenvolveu o hardware também. E a Disney também, ela estava interessada com esse processo, porque ela queria automatizar o processo de coloração. Então, ele tinha um problema grave, porque a máquina era muito cara, né? E ele vendeu pouco. Pixar Made Computer, né? Isso, o nome da máquina, né, que ele desenvolveu. Porque ele precisava criar uma máquina pra poder sustentar o software que ele rodava. Pra demonstrar o poder gráfico dessa máquina, ele criou animações. Pequenas animações. Pra ele mostrar como que ele é a parte renderizada, a parte de animação, sabe? Então, ele não se interessou pela parte de animação em si, né, quando criou a Pixar. Foi uma consequência, né, do programa. Na verdade, isso foi mais até uma imposição do Steve Jobs, porque não tava rendendo, não tava gerando lucro. Sim. Ele comprou, quando, logicamente, foi um negócio. Ele comprou querendo gerar lucro. O lucro não tava vindo, aí ele pressionou a equipe. Teve até um problema de demissão, se não me engano. Nossa, um monte. Durante longo tempo, ele teve problemas com dinheiro, com crises. E aí, eles começaram, aí eles tinham que dar um jeito de vender esse equipamento, que era o Pixar Made Computer, até que eles resolveram, vamos fazer o seguinte, vamos demonstrar a potência que esse aparelho tem pra ver se assim vende. Aí eles começaram a fazer os curtas, entre eles o Luxo Jr. E ele foi produzido justamente pelo John Lasseter, que depois ia estar envolvido na produção de praticamente todos os longa-metragens da Pixar. Você vê o nome dele nos créditos da maior parte deles, e então você pode falar que esse cara foi um dos grandes pioneiros, porque ele já estava criando essas demonstrações já há algum tempo, e o trabalho dele foi evoluindo também, ele permaneceu na empresa e foi um dos responsáveis pela expansão da divisão de computação gráfica deles mesmos para filmes, ele estava envolvido com a maior parte deles. É, ele foi diretor, só pra ter uma ideia, de Toy Story 1 e 2, depois ele foi como produtor executivo, ele continuou nesse ramo, não dirigindo, mas continuou, e é um cara fantástico. E um dos compradores desse equipamento foram justamente os estúdios Walt Disney. Só que eles queriam comprar isso como parte de um projeto secreto deles, que era pra usar a máquina e os softwares produzidos pela Pixar pra poder transferir a parte de pintar, de colorir os quadros, e que fosse assim mais eficiente, pra que eles pudessem produzir mais em menos tempo. Aí, quando eles começaram a realmente crescer nesse mercado das animações, que eles começaram a fazer propagandas e aí começou a gerar realmente lucro, a Disney assinou um contrato com a Pixar de... Eu não sei se a gente pode chamar de coautoria ou de colaboração. Coautoria. Seria coautoria pra elas trabalharem juntas pra fazer 3 longas animados. É, mas não foi tão simples assim, né? Porque em 90 já tava com uma crise forte, ela vendeu a divisão de hardware para Viacom Systems. Em 91 teve uma crise em demissão em massa, e aí veio esse acordo. Então, como você falou, o primeiro filme foi Toy Story, em 95, dessa lista de inicialmente 3. E com o sucesso esmagadora, impressionante. A Disney, que não é babaca, falou, vamos ampliar esse negócio e fazer dinheiro. Pra ter uma ideia, esse filme rendeu mais de 361 milhões de dólares, ou seja, e é dinheiro pra caramba. É claro que teve o hype, era uma coisa diferente, ninguém nunca tinha visto, pensa assim, nossa, o filme inteiro feito em computador, né? Muito, parecia, pra quem assistiu isso primeiro, era muito, muito contrastante, nossa, isso parece muito real. Claro que chamou a atenção, e claro que quando o público aceitou aquilo muito bem, nada mais natural do que ampliar. Tanto é que, finalmente, em novembro de 2000, a Pixar construiu um estúdio novo para poder produzir, para ampliar ainda mais essa produção deles e mais além. E... Porque, pra vocês terem uma ideia, o orçamento estimado do Toy Story são 30 milhões de dólares e rendeu 361 milhões. São 10 vezes... 10 mais, né? São 12 vezes mais dinheiro. Vale a pena lembrar que o Steve Jobs, ele ainda tava com o pé atrás na Pixar antes de lançar o Sim. Toy Story, porque ele tava dando muito prejuízo pra ele, mesmo com esse acordo de 26 milhões. Só que depois que ele descobriu que Toy Story iria ser um grande sucesso por causa das críticas que estavam comentando antes do lançamento do filme, ele decidiu não vender o filme. Depois do estouro, Isso. aí ele decidiu ter uma posição de mais liderança mesmo, dentro da Pixar. É, aí ele começou, peraí, vamos então, já que isso aqui é tão produtivo, vamos gerenciar com cuidado isso aqui. E aí sim ele, né? Deu uma de Steve Jobs, começou a render dinheiro e brigar de frente com todo mundo também. Aí, em 95, eles fazem a Disney... E a Pixar faz esse contrato, onde a Disney ficava com 12,5% da renda e os direitos do filme. Então, quer dizer, o filme, o direito de imagem desse filme era da Disney. É, e o direito de fazer a sequência também. Exatamente. Lembrando que quando a gente fala que Toy Story foi o primeiro longa de animação 100% feito com a tecnologia digital, a gente tá levando em conta o estouro que teve desse tipo de tecnologia e o alcance do público. Porque lembrando que a gente ainda teve o exemplo que a Dri lembrou pra gente, o Cassiopeia, que foi uma produção brasileira nesse mesmo formato, saiu um pouco depois... Mas que também vale a pena a gente citar, porque é um representante muito próximo em questão de data dessa animação, mas não vale a pena a gente ficar citando, porque é fora do tema. É um fator história, a gente cita por ter sido brasileiro e por ter sido lançado simultâneo, mas não tem como comparar, infelizmente. E aí, como a gente tava naquele processo onde tava todo mundo ganhando rios e rios de dinheiro com os filmes. Aí, quando alcançaram 9 longa-metragens, a Pixar arrecadou apenas uma coisa, aproximadamente 4 bilhões de dólares. Só. E aí o que acontece? Na hora de continuar com o acordo, o CEO da Disney da época, o Michael Eisner, e o Steve Jobs, e eles não entraram em acordo. Acredito que provavelmente a Disney queria uma parte maior, o Steve Jobs não queria, eu não sei exatamente... O contrato de antigamente, daqueles 10 anos, que dividia os custos de produção e receita, a Pixar realmente achava que era muito injusto, porque a Disney só tá distribuindo o filme, não tá produzindo, né? Então, por isso, o Steve Jobs também, ele pega no pê, ele é visionário de muitas coisas, ele vê um contrato, ele sabe onde achar a melhor forma de obter um melhor contrato, e ele falou, não aceitamos esse contrato mais, a gente renova com novas condições, vocês só ficam com direito de distribuição em torno de 10 a 15%, além disso a Pixar fica com controle de qualquer filme feito sobre o acordo antigo. E é lógico que a Disney não quis. É, sem falar que o Steve Jobs e o Michael Eisner nunca se bateram também. É, o Steve Jobs não é uma pessoa fácil de se lidar, né? No final das contas, a primeira coisa que aconteceu foi que em setembro de 2005, o Michael Eisner rodou, saiu da Disney e o Jobs anunciou que tava, que ia procurar, eles já tinham anunciado que estavam procurando outros parceiros de produção além da Disney, que ia mudar a data o calendário de lançamento de novembro pro começo do verão. A coisa as relações entre eles foram ficando cada vez mais estremecidas. Só lembrando que esse Eisner não é o Eisner dos quadrinhos, do prêmio Eisner, pra quem acompanha. Esse é o Will Eisner, que é o cara que escreveu The Spirit, eles não são a mesma pessoa. E acho que nem são parentes, apesar do sobrenome. É. E aí saiu o Carros, que é o último filme desse contrato. E aí não teve acerto, né? Ninguém queria abrir mão do seu dinheiro. E aí a Disney virou e falou assim, quer saber? Vamos fazer Toy Story 3. Sem a Pixar, porque os direitos dos dois primeiros filmes eram da Disney, querendo ou não. Porém, em 2006, a Disney nos revela o seu plano maligno de comprar o mundo. e eles compram a Pixar por 7,4 bilhões de dólares. Bilhões! É troco de pinga, né? E não só isso, Steve Jobs conseguiu 7% das ações da Disney. 7%! Porra! Você sabe o quanto a Disney recebe anualmente? Porra, 7% disso? O cara tá feito na vida. O George Lucas recebeu 2%, não foi? Pois é, acho que foi 4%. 4%. Que ainda assim é muita grana por ano, assim. É uma grana inimaginável. E ainda mais depois que ela adquiriu o estúdio, né? Que render mais dinheiro ainda. É, você contar que a Disney ainda é dona da Marvel, ela ainda tem a ESPN só. Também, tem a ABC. E aí a Pixar continuou lançando seus longa-metragens, e por sinal, depois dessa compra, vieram, acredito que tirando Toy Story, os meus favoritos. Acho que foram as coisas que mais ousaram mais em termos de roteiro, que eu senti isso, assim. Os filmes antes dessa fase tinham aquela carinha Disney, sabe? Aquela liçãozinha de moral óbvia, bichinhos e tudo mais. Eu acho que os últimos filmes que eles lançaram, eles vão além. São mais profundos. Opinião pessoal, não sei se vocês vão concordar. Tem uma divisão na minha cabeça de Disney e Pixar, assim, a forma de como fazer uma animação eu devo deixar mais pra frente quando a gente for dar com as coisas finais. E eu quero citar também, que eu acho que ninguém vai lembrar, que a Disney e a Pixar fizeram uma série animada do Buzz Lightyear do Comando Estelar, que eu achava fantástico. Cara, era demais. Era o Buzz Lightyear de verdade. Tipo, no era mundo muito legal. Do espaço, com tiros. E mundo, cara, era muito bom. Assim, hoje, não sei se é bom. Na época, era muito bom. Era o mesmo desenho, provavelmente, que o Andy assistia e que provavelmente fez ele comprar o bonequinho, a princípio. Eu só fico bolado que os amigos do Buzz Lightyear nunca apareceram em Toy Story. Aí, a gente, depois de 2006, com o lançamento de Carros, que foi o último filme, a gente teve lançamento, por exemplo, de filmes como Wall-E e Up, que são obras-primas. E aí a gente teve, além de Wall-E e Up, a gente teve Toy Story 3, que fechou de uma forma lindíssima a trilogia. Espetacular. Perfeita. Depois disso, a gente teve talvez uma queda. Não sei se porque depois de três filmes como Wall-E, Up, Toy Story, qualquer coisa que viesse depois ia ser ruim, ou não tão bom. A gente teve Carros 2, que o 6 já... Eles escolheram o filme errado pra fazer uma continuação, na minha opinião. Eu acho que Carros não precisava de uma continuação, Os Incríveis precisava. Os Incríveis tem uma história muito foda, tinha que ter uma continuação muito mais do que Carros. O primeiro filme de Carros já é fraco aqui entre nós, só que deu dinheiro, porque as crianças gostaram. Deu muito dinheiro, Carros. Isso que eu ia falar, o Carros, ele é um dos filmes que, diferentemente, por exemplo, do Wall-E e o Up, ele pega muito fácil Sim. a criança. Sim. Porque, cara, é um carro... com olho, com boca, que faz barulho e corre, sabe? Tipo, isso aí dá brinquedo. O que tem de brinquedo de carros por aí? E aí eles pegaram e falaram assim, vamos expandir isso pra um ponto que o carro voa? Quer dizer, sucesso não acerta, financeiramente falando. Analisando artisticamente esse lado da Pixar, ele ficou abaixo da maioria dos filmes. Até o primeiro carro ficou abaixo. Sim, concordo. Ele não é... eu gosto até do primeiro. Eu gosto. Eu não tenho nenhum filme que eu falo assim, não gosto. Eu gosto do primeiro, até gosto do segundo, divertido. Mas não é... É divertido, só que é batido. É batido, o roteiro não é uma coisa original, porque tem um roteiro similar a esse já, de muitos anos Sim, antes. Sim, é um filme chamado Dr. Hollywood, Uma Receita de Amor. Um filme do Michael J. Fox. É igual o plot. É igual, a história é a mesma. Só muda que ele não é um carro, tá? Fica a dica. É, o Michael J. Fox não é um carro nesse filme. Tá? Ele não é tipo o Michael Jackson, que vira um carro no filme dele. Dá até pra entender por que ele foi tão rentável, porque é muito fácil você produzir material de merchandising a partir dele, é muito fácil você ver produtos, brinquedos, jogos. Um jogo de um filme desses ia vender muito mais do que um jogo de Wall-E, por exemplo. E 2006, eu posso estar enganado, mas foi quando os DVDs já estavam bem acessíveis, assim, a coisa do DVD. Já, antes disso já tava bem acessível, cara. Ah, não, assim, mas 2006 você conseguia vender, tipo, DVD a rodo, assim, barato, cada vez, o preço cada vez mais barato, todo mundo tem DVD em casa, né? E aí jogos e brinquedos e lancheira, mochila, tudo. E aí a continuação era, eles tentaram ganhar dinheiro em cima, e aí a gente teve o Valente, que muita gente esperou, assim, que era, parecesse uma coisa bem diferente. Eu não assisti o Valente ainda. Eu vou te resumir Valente, cara. Mamãe Urso. Mamãe Urso. Assim, Valente, também não assisti, eu tô falando das opiniões que eu ouvi. O que eu vi dele, de novo, visualmente não tenho o que falar, acho que em termos de animação a Pixar atingiu o topo, sabe? O apego aos detalhes. Ele é muito lindo. A Mérida, ou Merida, não sei como fala o nome dela, sem brincadeira, é uma das personagens de animação mais lindas que eu já vi. Muito bonita mesmo. E assim, eu não sei, parece que eles tentaram fazer uma história diferente, mas talvez eles tenham se perdido, eu não sei. Eu tenho muita vontade de ver esse filme, vou ver assim que possível, mas... Valente é bom, sim, eu não posso falar que Valente é ruim. Só que ele foge do padrão Pixar, tipo, você pega assim, padrão Pixar, e que vamos combinar, depois que você assistiu Wall-E, Up e Toy Story, um seguido do outro, em cada ano... É isso que eu ia falar, qualquer coisa que viesse depois, ia ser difícil bater. Esse Valente, ele parece mais um filme de Disney mesmo, do que Pixar. Tem até musiquinha cantada. Pois é, eu vou pegar um filme da Disney que eu prefiro mais, chamado Irmão Urso, que eu acho bem melhor que esse Valente. Irmão Urso é fantástico. Pois é, e não é tão diferente do Valente, assim. O Valente, ele lembra muito pra mim o Procurando Nemo, só que com a mãe e a filha, né, na verdade. A relação dos dois. Não a busca, né, mas o conflito dos dois. A grande coisa é a moral da história muito óbvia. Sim. Os três filmes anteriores da Pixar te ensinaram que você não é tão legal. O sentido da história não é uma coisa que você consegue ver tão claramente e você descobre ao longo da história muito mais legal. Isso é fato. Por outro lado, eu tenho que falar que talvez a Mérida tenha um mérito, que é o fato de a Mérida quebrar com aquela coisa muito estereotipada das princesas da Disney. Foi legal, é um ponto positivo. Que isso, Princesa Leia já quebrava esse conceito já lá atrás, antes de ser Disney. Tô brincando, mas, vai. Então. Brincadeira, vai, irmão. Mas coisa que a Disney já tinha feito não muito tempo antes com a Rapunzel e com a Tiana, de A Princesa e o Sapo. Não sei se isso por si justifica o filme, mas... De novo, eu não vi, não posso falar. O que alguns consideram que é o seguinte. Se você pegar Carros 2011 e Valente 2012, você já tá pegando a fase no Steve Jobs, né? Steve Jobs ausente e realmente ausente em 2012. Não sei Sim. até onde essa falta dele influencia na qualidade direta das animações de roteiro, eu não sei. Eu vou dizer que não influencia, porque o Steve Jobs, eu acho que ele não mete a mão na produção do filme. Não, eu tinha ouvido falar que ele supervisiona e dá conselho. Lógico que ele não vai chegar lá e falar, não, eu quero colocar um carro que voa. Provavelmente não foi ideia dele. Mas eu acho que ele devia ter uma posição ali dentro de olhar e falar, olha, isso tá legal, ou dar uma dica. Sabe aquele cara que você confia? É que pessoa forte mesmo da Pixar é o John Lasseter. Só que esse Carros 2 é filme do John Lasseter. Então você entende o que... Não sei o que aconteceu, porque acho que era vontade do John Lasseter fazer um Carros 2 mesmo. É que assim, né, cara? Não importa quem você é ou o que você é. Pai, o problema é o quanto você custou isso, cara. O problema é voltar, né? O senhor George Lucas não aprendeu a voltar. Ele errou e foi errando. O problema é valor quando se retorna, porque Toy Story 3 custou 200 milhões e retornou mais de 1 bilhão em receita. E o Carros 2 custou 200 e recebeu 560 milhões de receita. É uma queda brusca. Talvez seja a hora também de o fato de se apoiar em continuações por causa do sucesso de Toy Story 3. Talvez não tenha sido uma boa ideia. Agora vai sair o Monsters University. Sinceramente, eu tô meio com o pé atrás com esse filme. Por mais que, assim, poxa vida, Monstros S.A., porra, vai ser muito legal, eu lembro quando eu vi o primeiro filme, mas eu tenho minhas dúvidas se vai não tenho certeza em relação a esse filme, não sei se é necessário. Não é necessário, eu acho que não vai ter nada nesse filme que vá mudar a sua experiência com relação ao Monstros S.A., sabe, eu acho Sim. que você não precisa saber nada anterior a isso, ele construiu um roteiro que você não precisa do anterior, lógico que é legal, porque são personagens carismáticos, novamente, pegou muitas crianças, vendeu muito brinquedo, muito, sabe, foi um outro sucesso financeiro muito grande. Eu não sei se eles estão no momento assim de vamos juntar dinheiro, eu não sei como que tá a situação, tipo, ou se eles estão querendo assim, no momento, fazer caixa e eles acham que a continuação direta pra vender produto é a melhor opção. Não sei se é isso. Ô cabeça, vamos combinar que é o seguinte, a Pixar é da Disney, caixa não tá faltando. Mas ainda assim, eles precisam dar um retorno, sabe, pô, você tem 1 bilhão com Toy Story, 1 bilhão de dólares, aí você vem com Carros 2 e tipo... Não, tá bom, beleza, Carros 2 não vendeu muito no cinema, mas cara, quanto de produtos não gerou, velho? Além do mais, eu tô pensando aqui que o apelo de Monstros S.A., se fosse uma continuação, até faria o sentido de ter um apelo mais pra crianças e fãs. Mas esse é um prequel, ele vem antes. Eu acho que eles estão querendo... É possível que talvez eles queiram focar isso pra um público que não necessariamente é o mesmo público de monstros, de carros ou do primeiro Monstros S.A. Só que ao mesmo tempo eu não vejo tanto sentido nisso. Era até o que eu queria falar de Toy Story. Toy Story 3, é óbvio, não foi um filme feito pro público atual. Eu senti que Toy Story 3 foi feito... Ele faz a mesma coisa que o Harry Potter. Ele é pra gente que assistiu o primeiro Toy Story. Ele é pra gente. Ele é pra aquelas pessoas que assistiram o primeiro Toy Story no cinema 10 anos antes. Exatamente. Só que eu não sei se esse prequel de Monstros S.A. vai conseguir fazer isso com a mesma graça, com a mesma beleza que Toy Story 3 fez. Eu não confio mesmo na ideia desse filme. Tem uma coisa assim que me deixa com muito medo a ideia desse filme. É justamente o fato, por ser no passado, não ter humanos. É, porque a relação próxima com seres humanos acontece após o Monstros S.A. Pelo que eu vi até agora, eu também não vi muito, eu acho que ele vai tentar pegar pra comédia. Ele vai tentar ter a veia dessa coisa da comédia, que são eles na universidade, eles são diferentes, os dois, né? Então eu acho que ele não vai, talvez tenha, posso estar errado. Ele não tenha essa veia da como teve o Monstros S.A. de contar uma história do preconceito, toda essa relação de negócios e blá blá blá. Ele provavelmente não vai ter isso. Então eu não sei qual é o público que ele tenta, ao que ele vai tentar alcançar. Eu acho que não vai ser o público que gostou de Up e Wall-E. Não é o público de Toy Story 3, que seria tipo a gente de 18 anos, eu acho que não. Eu chuto que é pras crianças. Mas se fosse pras crianças, por que não fizesse uma coisa com a qual elas pudessem se relacionar mais fácil? Ao invés de colocar esse filme no tempo de faculdade deles, no tempo de escola deles, como crianças que fosse. Entendeu? Porque no filme, em Monstros S.A. não diz em nenhum momento como que eles se conheceram. Eles poderiam ter feito isso de uma forma que as crianças se relacionassem mais, obviamente. Ó, cabeça, eu ia me sentir mais seguro em Monstros S.A. se eles resolvessem fazer uma história com a Boo crescida. Uma coisa legal da Disney, da Pixar, é que é implícito que os filmes todos se relacionam. Você vê elementos de um em outro filme e dá a entender que a Boo tem em torno de 10 a 12 anos porque ela aparece numa cena de Toy Story 3. Se eles trabalhassem em cima disso, aí seria legal. Mas... eu não acredito que eles vão explorar isso mais fundo. Mais perigoso que isso é o Procurando Nemo 2, que tá pra 2016, mas ainda a gente sabe que vai existir. Que pra mim é mais assustador ainda. Olha, eu vou jogar uma previsão. Exatamente. No Procurando Nemo 2. Vai ser a mesma coisa do 1, só que o protagonista vai ser o Nemo e ele vai procurar o pai. Então, eu falei assim, o que vier... vai ser desnecessário. Por isso que eu falo que a Pixar me deixou mal acostumado. Porque você vê desde o seu crescente, desde 95, aí ela chega em 2007, Ratatouille, que eu acho um bom filme. Depois, Wall-E, Up, Toy Story 3, são ótimos filmes. E aí ela vem me lançar com Carros 2, que pra mim é um home video. Ela é uma história muito superficial, não tem lição praticamente nenhuma. A única lição daquele Carros 2 é, ele diz assim, você tem um amigo estranho, ou você tem vergonha do seu amigo, que ele é um pouco estranho? Essa é a moral. O Valente já é uma história com uma lição de moral muito simples também. A relação da mãe, da filha, briga as duas. E aí você vai ver esse Monstros University, será que vai ser mais um home video mesmo? Ou seja, eu digo até mais do que isso, não é só a lição de moral. Porque assim, você pega Toy Story, todos eles não são construídos só com a lição de moral no fim. Eles são construídos na base de alguma coisa. Ou seja, da insegurança. Sim, sim. Exatamente. É, aquela coisa do futuro que tá pra vir e blá blá blá. Vai. Aí você pega O Up, ele é construído na ideia em cima do preconceito contra velhos. Não, eu acho que é a coisa da reclusão. Então, isso. É a reclusão, é o nome. É saber se desgarrar do passado. Eu acho que uma coisa que Toy Story 3, Up e Wall-E tem em comum é que você não consegue reduzir eles a um conceito só. E é essa a vitória deles, coisa que outros filmes acabaram errando. O Wall-E eu acho fantástico, que é aquela coisa da gente do futuro, do que a gente vai, do que a gente tá fazendo, do que é mais humano, que da gente tá perdendo a nossa humanidade. O Wall-E é fantástico. O Wall-E... a gente falou dele no cast de Fins de Mundo. Isso, a gente falou muito dele, porque ele foi uma das formas de retratar o fim do mundo, acho que mais poéticas e mais bonitas. Entre todos os filmes que a gente citou naquele cast, eu acho, entre todos os que eu vi, eles souberam fazer isso de uma forma que ficou muito, muito doce. Eu acho que o Wall-E, eu não sei, deve ser um filme chato pra criança. Ele deve ser divertidinho, mas ele não deve se comparar ao Carros. Não é isso, cabeça. Uma coisa que eu percebi é que a criança, ela pega sacadas infantis que a gente não tem mais essa capacidade de pegar. Exatamente. criança enxerga muito mais longe. Sim, mas eu acho que ele é menos apelativo do que o Carros 2, vou usar esse exemplo. Então, quer dizer, o Oli, ele é aquela coisa assim, ele mostra pra você aquela tecla que a gente, que cresceu com a animação, tenta bater, de que animação não é coisa pra criança, não é sinônimo uma coisa da outra. Aí você vem com o Carros 2, e aí? Tá, é uma continuação, tem diferença, você dá umas risadas com algumas piadas encaixadas, algumas referências, mas sabe, então, falta alguma coisa? Pra mim, não é um filme da Pixar pra ser lançado no cinema naquele ano, é um home video direto, isso aí. E aí, o Valente eu não sei dizer, que eu não assisti. O Valente, sim, eu vi, eu já falei, ele parece muito um filme de princesa de Disney com um pouco, uma princesa não ortodoxa, né? É bem diferente, na verdade, de um estilo de princesa de Disney, porque ela luta, ela combate, e ela briga com a mãe. Sim. Aí que tá. Então a história é basicamente a relação de briga entre a mãe e a filha. E aí como ela se redime. Ah, já é diferente. Aí a gente vai vir com o Monsters University e o Procurando Nemo 2, que eu tenho medo que siga o Carros 2. E tem uma grande probabilidade disso acontecer. Eu acho que isso foi uma herança muito ruim que eles herdaram da Disney, que foi de fazer continuações discutíveis, pra dizer o mínimo. Porque assim, você pega algumas continuações da Disney, são de boa, são uma porcaria. A Pequena Sereia 2 é horrível, Pocahontas 2, cara, tá bom que eu não gostei nem do primeiro Pocahontas, né? Mas o Pocahontas 2 é uma porcaria. Tirando Toy Story, eu acho que a Pixar vai cometer o mesmo erro no quesito continuações. Errando filmes em que poderiam ser mais plausíveis de ter uma continuação, como eu disse. Os Incríveis é um filme que tem uma continuação pronta, pegando da última cena do primeiro filme. Sim. Eles tinham... Teria como contar uma história muito legal, que ia ter um apelo muito forte. Assim, que ia ser super rentável, que ia pegar o mesmíssimo público de Carros 2. E eles não fizeram isso. Agora ainda. Esperar pra ver, eu não sei. É difícil. E vão botar números, porque Os Incríveis custou 92 milhões e rendeu 631 milhões. E Carros custou 120 e rendeu 460. Será que não é um problema da equipe criativa? Porque vamos concordar que o Carros e Carros 2, ele é muito menos criativo do que Os Incríveis. Os Incríveis, ele faz uma coisa, até pra quem lê quadrinhos de super-herói, que eu nunca tinha visto. Da questão da aposentadoria de super-heróis, a gente já tem algumas histórias de aposentadoria, tem o Reino do Amanhã, uma das grandes histórias desse, mas eu nunca vi retratado dessa forma. Dele voltar pra vida normal, realmente no dia a dia, sabe? Assim, e querer trabalhar e ter uma vida difícil por causa disso. Quer dizer, a vida é mais difícil do que se ele fosse humano. Os Incríveis é um filme incrível. E ele merecia uma continuação, mas eu acho que uma continuação dos Incríveis teria que ter uma equipe criativa muito forte por trás, diferente de Carros 2. Mas eu realmente prefiro que a Pixar faça filmes próprios mesmo, sem continuação, sem ser prequel, sem ser sequel. É realmente assim, como a gente fala, é uma empresa muito grande, que trouxe muita felicidade pra gente, mas que está com um futuro nebuloso. Ela tem uma marca de qualidade pra se manter. Amigo, estou aqui. A Pixar, ela seria muito fácil se ela, quando começou, ela copiasse o estilo, por exemplo, da Disney, o estilo clássico. Porque quando você compara, você vê que são diferentes. Eu vejo um filme da Disney, ele é sempre, em sua maioria, 90%, vamos colocar assim pra não generalizar, um filme grandioso. Ele sempre tem aquela estrutura grandiosa, de coisas incríveis, inimagináveis, assim, estrutura mesmo, não que a história seja assim. Enquanto a Pixar, ela vai trazer pra você uma coisa palpável e simples do ponto de vista de estar no seu dia a dia, sabe? Enquanto a gente tá falando de Rei Leão, o Rei da Floresta, Mulan salvando a China, a gente tá falando de Toy Story, que são brinquedos, e de Procurando Nemo, que é um peixe, e o Ratatouille, que é numa cozinha de um restaurante. Então, quer dizer, quando você compara essas duas, você vê que é totalmente diferente. A Pixar, ela quis trazer um outro tipo de história contada através da animação, que é muito diferente daquilo que a gente tava acostumado a Disney, de princesas e coisas fantásticas, e da escola oriental, que é uma outra, ainda assim, é uma outra coisa, que a gente nem vale a pena, acho que nem comparar aqui, e ela trouxe essa coisa mais, eu vou dizer mundana, mas não no sentido pejorativo de forma alguma, mas uma coisa assim que ela tá ali, ela é simples, ela tá na sua frente. É uma história que pode tá acontecendo e você pode nem tá vendo, a dos brinquedos. Toy Story vai ser o exemplo supremo disso, porque depois, principalmente, acho que vocês vão ter isso também. Se vocês eram crianças, tirando o Sage, que já tinha seus 40 anos quando saiu o primeiro filme, quando a gente viu o primeiro filme, a gente tinha o quê? 6, 7 anos. Assim, parte da gente, por mais que na época a gente já soubesse separar o real do não real, a gente ficava com aquela coisa, mas poxa, e se eu der as costas e os meus brinquedos começarem a falar entre si, planejar e ter suas próprias histórias? A gente nunca vai saber. E o fato de eles mexerem com umas coisas que são muito pequenas e que a gente nunca vê, mas podem totalmente acontecer pelas pelas nossas costas, souberam mexer com a imaginação de uma forma que muitos filmes da Disney, que justamente apelam pra coisas muito maiores e muito mais reais, não conseguiram. Isso, em termos de storytelling, é brilhante. É brilhante você fazer uma coisa a partir de um universo pequeno, aparentemente, contar uma história que incite você a imaginar como seria e te incita a quase acreditar naquilo. O exemplo que eu vou testar, o exemplo tá diferente da Dri, que é a questão do Wally. Na sua grande parte, ele tem dois personagens que não falam praticamente, e você cria a empatia você cria a empatia pela barata. É absurdo, é uma coisa simples, assim, é impressionante. E eles não precisam de palavras, os diálogos. Você entende exatamente o que tá se passando, você entende o que eles estão falando. Não precisa de diálogo, porque, de novo, ele brinca com a sua imaginação. Você cria o diálogo sem você nem perceber o que você tá fazendo. E eu tô falando como adulta. Se isso mexe com a imaginação de um adulto, o que faz com uma criança é muito fantástico. E eu falo mais, a Pixar, ela tem uma qualidade tão grande que você quer tentar comparar com algum rival direto com a DreamWorks, eu não consigo comparar com a DreamWorks, com a Pixar. Porque a DreamWorks, ela tem uma coisa que às vezes me irrita, porque ela faz um filme muito bom de chama atenção, vende pra caramba, e ela insiste em continuações até esgotar a série. Shrek, Madagascar e outros filmes também. Cara, ela esgota nas continuações, em alguns pontos. Recentemente ela fez filme bom. Alguns filmes que eles estão fazendo, eu não posso dizer que eles estão aprendendo com a Pixar, porque isso também não é justo. Também não. Mas eles estão indo um pouco além daquela formulazinha pronta. Acho que o exemplo maior é o Como Treinar Seu Dragão. Isso, e recentemente A Origem dos Guardiões também. Que é ótimo. A Origem dos Guardiões eu ainda não vi, mas pelo que eu ouvi também, ele vai bem aí. Ele tá saindo daquelas fórmulas prontas de filmes de grandes franquias e inovando. E assim, Como Treinar Seu Dragão é um filme espetacular. É uma das minhas animações favoritas também. Então agora eu acho que assim, antes da gente entrar em umas considerações finais, eu acho que a gente devia citar assim, pelo menos cada um, as duas ou três principais longas ou curtas, no caso, se alguém tiver algum curta muito especial da Pixar. E eu vou puxar primeiro pro Jim, top 3. Não necessariamente primeiro, segundo e terceiro, assim, mas os três que te marcam mais. Eu vou começar com um curtazinho, que é o La Luna. La Luna, nossa, espetacular esse. Eu acho que os curtas, a gente falou pouco dos curtas, mas os mais recentes são, a qualidade deles foi melhorando ao longo do tempo. E La Luna, que é o mais recente, é muito lindo. É muito lindo. Não, mas eu vou deixar o Jim falar, porque foi ele que falou. Porque La Luna é uma coisa mágica, que tipo, é a historinha lá do por que que a lua muda de fase. É lindo, e tem uma pegadinha assim que eu gosto, que são as três gerações, e ele consegue demonstrar a diferença das três gerações simplesmente da forma que cada um usa um mesmo chapéu. É aquilo que eu gosto de chamar de genialidade pura e simples, né? Que vai te trazer com uma sutileza, uma genialidade daquela que explode a sua cabeça. O Toy Story, porque é Toy Story, e vou pegar Up, porque é Up, né, também. Não, é assim, aquela primeira sequência de Up é uma das coisas mais bonitas e mais tristes que eu já vi num filme. Sério, você vai assistindo, você vai falar assim, ai, que bonitinha que é a história dele. Só que chega no final, cara, você tá se acabando de chorar, você não sabe nem porquê. Exatamente. É muito... E é sutil. Eles souberam condensar uma história grande, pô, a história da vida de um casal, anos e anos e anos. Você entende perfeitamente tudo o que aconteceu e não precisou dizer nada, só imagem, só símbolos muito sutis. Nossa, é lindo, lindo. E lindo, não é só lindo. Isso também. E ali, que tipo, o comecinho da animação começa com eles crianças, como eles se conheceram. E ali que poderia ser o começo da história mesmo, não é. O começo da história mesmo é depois da história. Tipo, é uma história depois da história. É o que vem depois. É o depois do Felizes para Sempre, né? Que não foi tão felizes nem tão para sempre, assim. Isso é que é pior. Que tá, porque o Up também é meu desenho favorito da Pixar. E eu vou dizer, porque ele te surpreende no começo. O protagonista é um cara velho, você pensa que ele vai mostrar toda a origem dele, né? Mas nessa origem dele se mostra como a vida dele foi feliz durante vários passos e agora ele tá na desolação. E aí a história você vê como ele... A moral da história eu acho que é praticamente ele saber se desgarrar do passado. É, porque o Felizes para Sempre, ele é relativo, porque ninguém vai ser feliz até o último dia da sua cabeça, vida. Isso só foi uma analogia, não, cara. Então, calma, eu sei, mas é isso que ele fala. É isso que a animação fala. E ele tem que mostrar pra você aquela coisa que seja infinito enquanto dure, né? Então, quer dizer, às vezes você tem que... Você tem que deixar o seu passado e procurar o próximo passo, por mais velho que você seja. Uhum, a vida segue. A vida Exatamente. Segue. E também mostra o quanto que isso é difícil. A princípio, ele nunca pensou em quebrar com aquilo. Pra ele, tava bom daquele jeito. Sim, não tinha o que fazer mais. É muito triste. Eu considero o filme mais triste da Pixar, um dos desenhos mais tristes que eu já vi, porque é um medo que todo mundo tem. Sabe, eu morro de medo de ficar velha e terminar a vida do jeito que ele terminou a dele. Uhum. Cheio de sonhos, expectativas... Frustrações, arrependimentos... E aquela cena do diário, porra... É fantástico. Nossa, gente, eu não acredito que eu tô lembrando do filme, tá me quebrando já, pra agora. O Carl é que todo mundo tem medo de ser quando chega naquela idade. Você não quer envelhecer como ele, você não quer terminar sua vida sozinho. Aí aparece o Russell e mostra outra coisa. E o Russell também é uma criança também, mas tem suas inseguranças, tem problemas muito graves que não são mostrados. Você sabe que é de uma família que não dá tanta atenção. E no final das contas, se você pensar bem, são duas pessoas solitárias que através uma da outra conseguem ter uma noção de família de verdade. E, poxa, eles precisarem de uma pessoa que eles não... De uma pessoa... Conhecer uma pessoa desse jeito pra conseguir ter uma mais próximo de família. Ah, meu, sei lá, é... Pra você ter uma ideia de como... Por que a gente fica frustrado quando a gente vê um Carros 2? Você entende? É esse tipo de coisa que, assim, não é a gente que é chato, mas depois disso, depois dessa complexidade, dessa construção, mostrada através de algo que teoricamente é pra crianças, quer dizer, isso é a mensagem por trás, é o backstage, digamos assim, a gente não consegue admitir um Carros 2, entendeu? Mas eu queria citar mais dois filmes também, um que eu gosto pra caramba, o Procurando Nemo, que só pra você ver os números dele, ele custou 94 milhões e rendeu 921 milhões de dólares. E tem um endereço que o mundo inteiro sabe, além do endereço da própria casa. Fecharma 42, Alabama e Sydney. E eu gosto da história, porque ele fala da relação do pai e o filho. O pai super protetor, o pai que tem medo das coisas, né? E aquele começo também é um dos começos muito tristes pra um estilo de filme de Pixar também, viu? Com certeza. A morte da mãe, a morte dos filhos, o único filho, ele protege ele demais, ele tem medo do mundo externo, ele dando bronca no Nemo, não vá, Nemo, não vá, não vá, não vá, não vou deixar, eu tô te mandando. E qual metáfora melhor da incerteza da vida do que a imensidão do mar, que é o infinito, né, que você não tem a noção do que tem lá na frente, aquela questão do escuro, quer dizer, olha só, ele não quer, ele tem medo de largar o filho dele, digamos assim, pra vida, e até que isso é tirado dele. Uhum. E a busca do pai depois, e né? E a busca, exatamente, quer dizer, ele cruza o oceano, ele tem toda essa coisa de não se entregar, de ir atrás do filho, cruzar o oceano, nunca desistir, apesar de todos os perigos, as incertezas, de todos os medos, é fantástico. É aquilo, né, cabeça? Continue a nadar. Tem que citar um dos melhores parceiros em filme, cara. Adores. É a mensagem mais simples e mais poderosa de todas. Essa história de falar da Dory toda feliz, continue a nadar. É a mensagem que todo mundo vai pegar desse filme, que é o que a gente vai levar e... Uhum. Poxa, inspira. Se você for pra pensar assim, caramba, um peixe tá me dando uma lição de vida. Quando você para pra pensar nisso e você percebe que te fala muito mais do que qualquer livro de autoajuda, do que qualquer coisa, cara, você... Não tem como você não respeitar alguém que saiba contar uma história dessas. E só pra citar mais um terceiro, porque eu acho que todo mundo vai falar de Wall-E ou Toy Story 3, então eu queria só falar de Ratatouille, que foi o último filme da Pixar que eu vi e me surpreendeu, cara. É muito bom esse filme. Cara, eu gostei muito desse filme, me surpreendeu pra caramba. Porque, você imagina, era um rato em uma cozinha. Aí você pensa, cara, que tosco, que coisa besta. E não, ele é bom. Inclusive, ou seja, a época que lançou o Ratatouille, vinha surpresas do Mac. Do Mac? Imagina. Aí você pensa assim, mano, como é que você vai associar um rato a uma cozinha? E aí, normalmente o rato, que ele é escorraçado da cozinha. Eu gosto dessa lição, porque você não é, não precisa ficar limitado só o que você nasceu. Você pode ser o que o destino te se espera, né? Qualquer um pode cozinhar. Qualquer um pode cozinhar. Quer dizer, isso é a metáfora de... É aquela ideia de quebrar a casta, né? Você quebra você tem a reprovação social dos ratos. Que é a ideia de que ele não pode. Como assim você vai cozinhar? Como assim você, você vai... Você é um rato. Você será um rato. Você morrerá como um rato. Pronto. Aceite isso. O crítico eu acho excelente. A figura do crítico é muito boa, porque todo mundo acha o crítico um chato, né? E ele se revela, na verdade ele mostra que, na verdade aquilo é a profissão dele, é um paralelo fora. Pra o que ele precisa, né? Ele é chato porque ele tem que ser chato. Exatamente, quer dizer, às vezes a pessoa assim fala, puta, esse crítico, não sei o que, o crítico, a primeira coisa pra ele ser crítico de algo é ele gostar extremamente e absurdamente daquilo. Ao ponto de sempre querer a perfeição naquilo, seja o crítico gastronômico, de cinema, de quadrinho. Isso é fantástico. Assim, eu acho um filme fantástico, o Ratatouille, seja falou, é realmente um filme fantástico. Talvez ele seja daquele que, vou dizer assim, o problema dele é o menorzinho, entre, por exemplo, se comparado com Wall-E ou com Toy Story, que proporcionalmente, ele tem a questão de urgência é menor. Mas ainda assim é fantástico. Desculpa. Fala. Cabeça mesmo. Eu me empolgo. Perdão. Tipo, você falou muito, eu tá sei. Ligado? Eu sei. Eu entendi. Desculpa, Seiji. Gente, uma coisa. Vamos deixar pra Toy Story 3. Toy Story 3 todo mundo fala. Eu acho que ficou mais justo. Não. Todo mundo comentou. Não, é todo meu. Todo mundo tem uma história com esse. Cara, tô brincando. Eu chorei. Eu também. Ele conseguiu fazer eu chorar. Eu também, pô. Dri, eu não sou o muito... seu top 3. Eu não 3. Sou chorando. Dri, o seu top 3. Vocês não falaram muito dos curtas-metragens, além do... O Jim falou do Lalu. Mas um dos meus favoritos é justamente um curta, Gary's Game. Ele saiu em 97 junto com Vida de Inseto. E é um dos filmes mais, assim, ele pode ser simplesinho, mas ele é divertido de um jeito. É um jogo de xadrez, você vai perceber depois quem são os jogadores. Só que o jogo vai se tornando tão emocionante, tão sério, que assim, é muito... Muito bom. Os curtas-metragens deles todos têm isso, de serem historinhas que surpreendem. Vocês vão ver, o For the Birds tem isso. Alguns são engraçados, outros vão um pouco mais pro lado da emoção, que é o caso do La Luna. Mas tem uns que são muito engraçados. Presto é um deles, Gary's Game, For the Birds. São recomendadíssimos. Mas, como os meninos deixaram pra falar de Wall-E, é um dos meus... Não, não vou nem dizer que é meu filme da Pixar favorito, é um dos meus filmes favoritos. Porque... É um filme que é engraçado, é um filme que é comovente, é um filme que é excitante nas cenas mais de perseguição. Tem robôs, mas os robôs são muito humanos. Tem algumas das cenas de romance mais lindas de todas. Eles voando, o Wall-E e a Eva. Aquela cena deles voando com ele com o extintorzinho de incêndio, ela com os propulsores dela. É lindo. E aquela mensagem de preservação, de o que pode ser feito ainda, o quanto as pessoas estão perdendo certas coisas e precisar de um robô ensinar pra elas como que é ter certos sentimentos, é... Ao mesmo tempo que é um filme assustador, se você pensar nele mais a fundo, é um filme muito bonito, é um filme que vale a pena pra qualquer idade. Eu fico por esse. Wall-E é obrigatório. Pra qualquer fã de cinema tem que assistir Wall-E. Acho que ninguém. O Wall-E é um daqueles que eu acho que ninguém vira pra mim e fala: puto, Wall-E, que saco. Não gostei. Não, assim, é. A gente comentou até bastante dele no cast do Fim do Mundo e. Assistam, só isso. Wall-E, assistam. Eu, pra citar três, então. Citar o Toy Story 3, que a gente vai falar, que a gente vai dar um pedacinho especial pra ele. Que. Os três do Toy Story, não tem como tirar. O Wall-E, fantástico. E eu vou deixar os incríveis que a gente já comentou. Porque eu sempre gostei muito, como vocês já devem ter reparado. Talvez de super-heróis. Eu gosto muito dessa visão dos incríveis. Essa visão do mundo dos super-heróis. Uma outra abordagem muito menos glamurosa do que a gente está acostumado a ver. Você pega várias referências ali para quem acompanha quadrinho. Eu acho também uma das minhas favoritas. Então, eu acho que os incríveis é o filme mais divertido. Entre esses que a gente falou. Ele é muito rápido, é muito... Acho que no quesito diversão, ele ganha. E, poxa, você se identifica com os personagens, você torce pra eles. Tipo, se um filme de super-herói, ele tem que convencer você a torcer pra eles ao invés de torcer pros vilões. Batman Cavaleiro das Trevas não conseguiu fazer isso. Ha, que isso? De você. Eu não vou falar. Vocês estão tentando fazer com que eu fale. Desculpa, eu torço mais pro Coringa do que pro Batman tá, nesse filme. Vai. Eu não vou falar. Mas, não. Enfim. Senão você é um filme que diverte muito. É um filme que. Não. não recorre a coisas muito profundas, mas é um filme que faz você, empolga você, e isso é muito legal. De um jeito que nem toda animação consegue fazer. E eu acho que então, como é uma unanimidade entre todos nós, acho que a gente gostaria de dar, talvez, um destaque especial ao Toy Story, principalmente o Toy Story 3, que fecha essa franquia, e eu acho que a Dri quer começar, eu acho. Toy Story 3, eu acho que, primeiro que me surpreendeu a ideia de ter um, da existência do filme em si. Quando eu li a sinopse dele, antes dele ser lançado, e um filme que se passava quando o Andy já tava indo pra faculdade e tudo mais, eu já senti que a ideia, que o filme ia, não ia ter a mesma pegadinha dos dois primeiros. Só que uma coisa que já deu pra perceber de cara, foi como que a gente disse, esse filme não o público-alvo dele não são as crianças. É quem assistiu o filme no cinema, quando o primeiro filme no cinema. É quem cresceu junto com o Andy. Exato. E ia poder se relacionar muito mais com ele e ver o quanto que você cresce e o que você tem que abrir mão quando você cresce. Tanto é que você percebe a decadência dos brinquedos, as histórias paralelas de cada um daqueles brinquedos. A história do Lotso, o que ele não sofreu. Eu achei... O Lotso teve o problema de ser um vilão justificado. Ele tinha motivo pra agir daquele jeito e... Eu não sei, eu adoro isso, mas isso ao mesmo tempo me dá raiva. Sim. Não sei se vocês têm isso também. Eu não quero gostar do vilão. Pra quem não lembra, teve uma diferença de 11 anos entre o Toy Story 2 para o 3. Eles falam que dos brinquedos que foram embora, assim, eles mencionam. E você percebe o jeito que eles mostram quanto que o tempo passou. Foi de uma sutileza, mas, tipo, te dá um tapa. Você não tem como você não se relacionar com ele desde o começo. Aí você começa a pensar nos brinquedos que você deixou pra trás e isso vai puxando outras lembranças. É um filme que você vai assistindo e o filme te força a lembrar de coisas que talvez você não esperasse que um filme pudesse resgatar. Ele precisava sair 11 anos depois, ele não podia sair antes. Porque ele tinha que pegar a gente nessa fase, entendeu? Ele faz essa construção, esse tempo que ele precisou é pra gente crescer junto com o Andy e tá sempre no mesmo pé dele. Quer dizer, o Andy ali no fim, ele acaba sendo, entre as, um avatar do espectador. Toda essa questão do crescimento, da universidade, deixar os brinquedos pra trás, somos nós. É uma fábula sobre deixar a infância pra trás e do quanto que isso dói, e a gente não percebe o quanto que isso dói até o momento em que você é forçado a se livrar de uma coisa física que você relaciona com a sua infância. Como eu falei, foi um tapa, porque você não espera que esse tipo de coisa vá aparecer num filme que, teoricamente, é pra uma criança, é pras crianças. Aí você percebe que o filme não é pra uma criança. Eu falo assim, é um momento que te mostra quando você virou um adulto, quando você cresceu. E mostrar também um sentimento de gratidão com seus brinquedos. O quanto eles foram extremamente importantes na sua infância, a sua construção, mesmo do seu caráter mesmo. Quando você tinha momentos felizes, momentos alegres. E se você se despediu de forma digna deles. Tem também aquela coisa de você nunca, talvez, abandonar a criança interna pra sempre. Sempre aquilo vai estar com você. Nossa, e a última fala do Woody, so long partner, do jeito que ele fala e vendo o carro sumindo, ele sabe que ele é importante pro Andy, mas ele sabe também que o Andy precisou fazer aquilo. Percebe que não tem ressentimento naquela parte do final. Como o Jim tinha comentado, é difícil eu chorar em cinema. Mas essa foi uma das poucas vezes que, assim, eu... Sabe, eu me emocionei de uma maneira como poucas vezes eu tinha me emocionado antes. Porque você mergulha naquilo. Aquilo é 100% você. Ou o que você foi. E isso me assustou, assim, a forma de eu conversei com vários amigos que vários se emocionaram. Assim, é difícil ser uma pessoa que não se tocou. Exatamente. Todo mundo que assistiu falou que sim, sim. Tem os extremos, né? Tem as pessoas que se acabaram de chorar e tem as pessoas... Mas todo mundo se emocionou. Porque aquele filme soube falar de um jeito... Tocar... lidar com esse assunto de um jeito que tocou todo mundo que assistiu. Pelo menos todo mundo com quem eu conversei. Ninguém ficou indiferente àquela cena. E aí que a gente fala que é a genialidade dessa indústria, dessa empresa chamada Pixar. E aí que o conceito de arte do pixel se mostra totalmente pra gente. E a gente ainda tá falando de um dos mercados mais saturados e criativos de mídia que a gente tem hoje, que é o cinema. É uma empresa que surgiu, podemos dizer, do nada, sem pretensão de ser o que é, e ela criou uma escola. A gente pode falar que existe a escola, entre aspas, Pixar de cinema. Ela ensina, ela criou a forma dela de fazer arte pela animação de uma forma que a gente não tinha até então. E que hoje a gente não consegue imaginar as animações sem Pixar. Você não consegue... quando você coloca um... A Dri uma vez perguntou pra gente o top de animações, lembra, Dri? Um tempo atrás? Uhum. E qualquer um coloca, assim, qualquer lista de qualquer pessoa que faça um top, sei lá, 5, 10 de animações, tem um da Pixar. É unânime, é aquela coisa assim, você não tem... Não tem como você dizer que essa é uma empresa que não sabe o que tá fazendo, ou que você não gosta desse estilo, assim, é arte pura. É genialidade, é simplicidade. A gente podia detalhar as obras uma a uma. E nunca que a gente vai conseguir explicar a grandiosidade, pelo menos que eu acho que tem pra cada um, ou as nuances que cada obra tem aqui no podcast. Pessoal, então é isso. A gente vai fechando aqui mais uma edição que todo mundo queria gravar, uma edição que o tema é emocionante pra todo mundo. E eu acho que a gente tentou fazer o nosso melhor aí. Muito obrigado por ter escutado até aqui, gente. Brigadão. E até semana que vem. Até semana obrigado que vem. Também. Até. Um dia eu vou trabalhar na Pixar, só pra dizer. É meu emprego dos sonhos. Emprego do sonho. Deve ser fácil. Deve ser algo muito fácil. De... Ah, claro. Não é só como se todo mundo quisesse a mesma coisa. E... Perfeito, né? Mas, enfim, é isso. Obrigada. Falou, pessoal. É isso. Falou. Até mais. Falou, até mais. Fala pessoal, começando mais um Caixa de Entrada e nessa vez não tá o cabeça, pra variar, tá eu. Ah! Quando não tá o cabeça, tá eu. E quando tá o cabeça, não tá eu. Hoje tô eu aqui também e eu não vou me apresentar, gente. Tchau. Como assim, Fer? Ah, é muito trabalho. E também, mais uma presença ilustre aqui, completando já a presença ilustre que já fez nesse podcast, Mário Toledo. Aê, e aí? Ô, oh, nossa, ficou meio duplo Mário, sentido. Mário, tipo... Eu não fiz essa piadinha no podcast, eu tinha que fazer em algum momento também, claro. Né? Vai. Não, vai. Posso falar, eu acho engraçado quando as pessoas elas falam, apontam a piada pra mim, porque, tipo, pra mim é completamente normal, sabe? Ah, Mário, que Mário. Legal. Bem, antes de mais nada, vamos dar um alô para os nossos parceiros, começando pelo Dollars Cast. Plim. Leg Cast. Plim. Omega Cast. Plim. Mini Clouds. Plim. Level 1 Podcast. Plim. Otacologia Cast. Plim. Coffee Unlooked. Plim. E N Party. Plim. Eu já fiz efeito sonoro, você não vai precisar colocar, né? Aproveitando o espaço jabá que os nossos amigos parceiros nos deram, eu aconselho a todos que também acessem N Party. Nós lançamos um podcast recentemente falando sobre os seres nintendistas e os seres haters que existem nesse mundo afora. Então, dê uma passada lá, acesse, escute e comente. Momento Shihaya Furu. Pra variar, essa semana saiu mais um episódio muito bom de Shihaya Furu, Mugi. Boa. Tirando o finalzinho, né? Pô, o finalzinho ali... Ah, pô, final mancada. Se ignora. Finalzinho ignora, as esperanças ainda se mantêm, mas o episódio muito bom. Tipo, que nem toda semana a gente tá dizendo assiste Shihaya, que vale a pena. E, cara, muito bom o episódio. Cara, eu só digo isso, a orquestra tocando... pra eles, foi muito emocionante. É só isso que eu digo. Cara, eu rachei de rir aquela hora, foi muito bom. Não, eu me emocionei com eles, tipo, tocando pra eles, cara. Tipo, é um reconhecimento que eles tiveram, que o clube teve. Então, cara, muito bom. Enfim, mas não vamos nos alongar muito nisso, senão o pessoal vai parar de nos escutar. Vai, não, vamos. Não. Como? Shihaya é bom, eles têm que escutar. Shihaya é bom. E, aliás, é a única coisa que está salvando essa temporada, porque de resto... Não tem nada. E também deixa eu citar uma coisa muito importante, que One Piece teve 700 capítulos lançados. Aê! Só eu que comemoro isso aí. Não, eu comemoro também, ó. Aê. Aê. Aê. E, gente, a gente vai tentar agilizar um pouco aqui, porque a gente teve vários e-mails dessa semana, mas vários e-mails. A gente vai tentar falar um pouco de cada. A gente vai resumir muitos, porque, cara, não dá pra ler tudo. Então, vamos tentar agilizar isso daí, porque é muita coisa. Não sei o que aconteceu com o pessoal. Viram que era cast de Mario, viram que tava o Mario Toledo. Falaram assim, vamos mandar e-mail. É, vamos chegar. Não, e o impressionante foi a quantidade de e-mails que a gente recebeu hoje, no dia da leitura de e-mails. Porque, tipo, foi impressionante, né? Só no dia, só hoje, tipo, todo mundo surgiu 1 bilhão de e-mails na nossa caixa de entrada. Pra quem ainda não sabe, a gente grava a caixa de entrada toda quarta, gente. Então, se você tentar mandar o seu e-mail antes de quarta, agiliza o nosso trabalho, tá ok? Quarta até as 8 da noite, por favor. Ah, depois também desse horário, a gente já tá... Já gravou normalmente. Se chegar, a gente não vai ver. I've got another confession. Vamos começar aqui então, Fer, com o e-mail do Kogo War. Na verdade, o Kogo War, ele tinha mandado e-mail semana passada, sobre o cast da semana passada. Só que como ele mandou depois do horário da gravação, a gente não conseguiu ler, enfim. Mas ele só mandou e-mail dizendo que ele terminou a maratona do PXP, que gostou muito do cast Sakamichi, que ele gostou também do cast de Rurouni Kenshin, que ele, quando tiver um tempo, ele vai procurar ler mais sobre o assunto, que é muito interessante, né? Sobre a questão do Bakumatsu e tudo mais. Na verdade, esse é o e-mail da semana passada, então ele nem falou do cast de Mario, nem nada. Só uma coisa legal, ele deu algumas sugestões de casts, né? Que é a Kaikou Danzillion. E Karate Kid, olha, eu vou dizer que Karate Kid, quem sabe aí pode aparecer, ser. A talvez gente tem um inclusive mais um Sr. Miyagi, né? Ah, sim, o Seiji, Sr. Miyagi eterno. Bem, o Luigi, ele também mandou um e-mail, o Luigi do nosso parceiro OtaCrazyGoGo. E ele contou uma história que nunca zerou Mario World quando era criança. E há tempo atrás ele foi jogar com uns primos dele. Que, inclusive, o primo dele zerou em 20 minutos, pegando todos os atalhos possíveis e imaginários que tinha no jogo. E conseguiu zerar em 20 minutos algo que ele não conseguiu fazer na infância dele inteira, né? Então, beleza. E ele colocou um parágrafo muito legal. Ele colocou assim, vale ressaltar também que eu prefiro todos os jogos do Sonic de Mega Drive. Ao invés dos jogos do encanador. Heresia. Super Mario Land é duca, velho. Super Mario Galaxy também. Não é nem pelo fato de eu não gostar de Mario. É pelo simples fato do Mega Drive ter sido o meu primeiro videogame. E o único que não vendo por preço nenhum. E tenho muito mais carinho do que pelos games do encanador. Mas ainda assim adoro Mario. Por que acham que tenho esse nick? Pelo simples fato de eu sempre escolher o lead no Super Mario World. Ao invés daquele encanador gordo chamado Mario. É, filho da mãe. Mas ó, eu posso só comentar que eu também, o meu primeiro console foi também o Mega Drive, né? Mas você teve o Super Nintendo? Não. Não? Não, para tudo! Para o mundo que eu quero descer! Ô, Mugi, eu também não tive um Super Nintendo. Não? Meu primeiro videogame foi o Nintendo 64. Eu jogava Mega Drive do meu primo. E, tipo, o Super Nintendo, o contato era dos amiguinhos, assim, mas eu tive o Nintendo 64. É que nem, eu já informei pra vocês, mas os únicos jogos de videogame que eu joguei na vida foi Super Mario 64, Mario Kart e FIFA 98. Ponto, Eu lembrei que você falou isso uma vez pra mim. Mas, coitado de vocês. Não, meu vizinho tinha o Super Nintendo e ia jogar na casa dele. Meu problema é que eu era uma criança revoltada, com meu Mega Drive, ele tinha uma ponte quebrada, tinha que colocar uma pedra em cima. Pera. Posso fazer uma pergunta? Mano? Você ia jogar no seu vizinho, né? Então ele chegava, falava pra você, Mario, você é o Luigi? Oh, não. Ah, eu entendi a piada. Entendeu? Vai, pergunta entendeu? De novo pra fazer a edição, Mug. Ele perguntava, Mario, você é o Luigi? Ah! Nem fudei, não. Cara, foi engraçado. Não, eu acho que quem for editar tem que deixar isso dos dois jeitos e essa repetição, porque, cara, ficou muito bizarro isso. Eu acho que tem que ser assim, mostrar os dois jeitos. Enfim. Próximo e-mail é o do Dex. Ele comentou que não tinha Super Nintendo quando era criança, sim o Mega Drive. Todo mundo aconteceu isso, cara. Que vocês são? Será que Mega Drive era mais barato? Eu acho que a logística da Tectoy era melhor, mas... Ele também comentou que preferia jogar com o Luigi, pois sempre jogava na casa dos amigos. É, acho que é o mal, né, de ser sempre o player 2, né, visitante. Então, é o mal de quem teve Mega Drive e ir na casa dos amigos e virar o Luigi. Agora só tem uma coisinha, que o Dex, ele resolveu me provocar e pegar das minhas origens gauchescas, porque ele mandou uma imagem do Radit, que pra quem não sabe... É um personagem famoso no Rio Grande do Sul, de um cartunista gaúcho, e que, assim, fisicamente se parece muito com o Mario, né? Gordinho, bigode, enfim. Embora, particularmente, eu acho que a semelhança só pare aí, né? Porque o Radit não tem... Quem conhece o Radit sabe que não tem nada a ver com o Mario, né? Só, tipo, aparência física, o cara ser gordinho e de bigode. Mas ele duvidou que eu conhecia o Radit, e eu conheço, e Dex... Ao contrário de ti, eu passei a minha vida praticamente inteira no Rio Grande do Sul, então não venha me encher o saco com essas coisas, ok? Só isso que eu digo. Sabe aquele emoticon de carinha nervosa? É assim a feira agora. É, cara, não, é assim, ó, quem me conhece sabe que eu sou bairrista, tipo... Ao extremo. Muito bairrista, eu sou bairrista ao extremo, então, tipo, não me provoquem, é só isso que eu digo. É, faz bem pra saúde não provocar a feira. São Paulo é muito melhor. Nunca. Jamais. Agora vamos para o e-mail mais polêmico que a gente recebeu essa semana. O e-mail do senhor Daniel Crisótomo Fernandes. Não, Mugi. Lê direito o nome dele. Crisóstomo. Puta, o nome dele é pior que o meu, velho. O e-mail do senhor... O e-mail do senhor Daniel Crisóstomo Fernandes. Ele agrega bastante coisa no e-mail, então a gente vai tentar ler o e-mail dele o máximo na íntegra possível, mas às vezes vamos ter que cortar alguma coisinha ou outra, mas enfim. Ele informa: olá galera do Projeto X, me chamo Daniel, tenho 28 anos e sou de São Vicente, São Paulo. E membro do Caminocast, podcast especializado em Star Wars, o site cashwars.com. Jabá gratuito, mas enfim. Foi um ótimo cast, não sou grande fã do Mario, mas joguei... Como assim? Mas joguei muitas versões de 8-bits no meu Turbo Game, NES Genérico. Turbo Game. Sei que o objetivo do cast não foi focar nos jogos, mas senti falta dos comentários sobre os jogos antigos de Nintendinho. Só alguns fatos interessantes que não foram comentados no cast... que eu acho que valem a pena comentar. No jogo Donkey Kong, o macaco só fugiu e sequestrou a namorada do Mario, Jumperman, porque sofria maus tratos do seu dono. Olha só! E isso não é confirmado e não é Jumperman, tá? É Jumperman. Então, eu li do jeito que ele colocou. Tá. Não, eu sei, tipo, eu tô falando pra ele, assim. Pra ele, ah, beleza. Por isso que você está aqui, vai. Prosseguindo. Segundo o manual do jogo, o Bowser transformou os habitantes do reino do cogumelo em blocos, ou seja, Mario é um assassino em série. Confirmado isso, Mario? Desconheço. Eu acho que tá certo, eu acho que eu já li isso em algum lugar, não lembro se foi no meu próprio manual. Se for, eu tô chocado, cara. Ah, mas pensa que o Mario já maltrata animais, né? Mata animais em extinção, né? Tipo os Yoshi, coisas assim. Então, eu não duvido de nada. A gente idolatra o Mario, mas na verdade ele é um baita de um assassino. O Ibama, se chegar perto do Mario, velho, derrubou. É, como Mario e Luigi são conhecidos como irmãos Marios, os nomes deles seriam Mario Mario e Luigi Mario. Se eu não me engano, isso... O Miyamoto já desmentiu isso, não foi? Eu acho que foi desmentido isso e aparentemente a Nintendo havia confirmado que o nome do Mario não é Mario Mario. E a princípio isso apareceu por causa do Mario Bros e tudo mais. E prosseguindo aqui, ele coloca como última observação aqui das citações que ele queria, falou que valia a pena comentar. O Super Mario 2 só foi lançado no Ocidente anos depois na coletânea Mario All-Star, com o nome Lost Levels. Na época, os americanos acharam o jogo muito difícil e resolveram fazer sua própria versão e fizeram um hack de um jogo chamado Doki Doki Panic, que posteriormente foi lançado no Japão como Mario USA. Finalizando esse e-mail, que agora a gente vai para a parte polêmica. que ele pega bem forte no fanboyzismo desse podcast que é o Projeto X. Ele adiciona como linha de observação rodapé. Só mais três coisinhas. Number one, One Piece é uma merda. Apoiado. Discordo. Mas enfim. Apoiado. Number two, Batman, The Dark Knight Rises foi o pior da trilogia. O Batman com o chapéu de corsário, eu, né? Eu vou ser bem sincera, eu concordo com isso. Se tu pega os três, porque ele ainda ele falou que o filme é legal. Se tu pega dos três, pior da trilogia. Ele não é o melhor da trilogia. Não sei, só. Eu ainda prefiro ele do que o Begins. Eu, na minha opinião, eu gostei. Não, é um bom, mas eu, por exemplo, eu acho o primeiro e o segundo melhor. Eu acho o segundo melhor, depois eu colocaria o não, terceiro. Não, o segundo é o melhor disparado, mas por causa do Coringa. Não importa por causa do quê. É o melhor, pô. O segundo é o melhor, o terceiro fica em segundo lugar e o primeiro fica em último. Ah, eu ainda... Eu acho que o primeiro é melhor que o terceiro. Enfim, mas... O cabeça tá aqui se descontrolando que nem uma doida desvairada por causa desse comentário, né? Mas... E number 3, o Hobbit foi muito fraco. Errado, totalmente errado. Você não viu o filme, muito errado. Cara, assim, óbvio que o Hobbit, por exemplo, tem que levar em conta o livro. É um livro infantil, a história não é que nem a história do Senhor dos Anéis, então tem que se considerar isso. Mas eu particularmente sou muito fã, achei o filme sensacional. Cara, assista, quem teve a oportunidade de assistir em 48 frames por segundo, então, cara, tipo, sensacional. Talvez não seja, não é melhor que o Senhor dos Anéis. Pode ser, não é. Mas não foi fraco não, cara. Foi muito bom o filme. Eu acho que é muito difícil, cara, comparar Senhor dos Anéis e Hobbit, sabe? Porque são duas coisas completamente diferentes, né? Apesar de ser... Não, totalmente, né? O mesmo autor e tudo mais, sabe? O comentário totalmente... Hobbit é infantil. Hobbit é infantil, não? Então, assim, claro que pode ser que tenha muita gente que... Só viu o filme, viu o Senhor dos Anéis e não sabe exatamente o que é Hobbit. Ficou na expectativa de ver algo tipo Senhor dos Anéis. Não, Hobbit não é Senhor dos Anéis. Embora se passe no mesmo universo, o contexto é totalmente diferente. O tipo de história, narrativa é completamente diferente do Senhor dos Anéis. Então, cara, eu adorei o filme. Eu quero ir... Eu tô ansiosa pra ver a segunda parte, continuação. Então, é isso. Mas valeu pelo e-mail, Dani. Muito legal, apesar das provocações no final, né? Bom, a gente também recebeu o e-mail da Monique Pantoja, né? Porque as irmãs Pantojas estão sempre nos mandando e-mail. Always. Olá, há quanto tempo peixes do grande aquário chamado Internet? Vejo que não deixaram de alimentá-los com e-mails. Se bem que vocês parecem magrinhos. Ó, essa semana a gente engordou bastante, né? Com essa quantidade de e-mail. Olha, ainda bem que essa Monique nunca me viu, mas... Estou escrevendo mesmo sem vontade, mas como eu começo? Por favor, não falem mais Super Mario Galaxy com voz fina. A gente pede... Mug, para! A gente não quer isso, a gente, tipo, não curte, é um Mug, a culpa é totalmente dele. Se fosse depender da gente, a gente não deixava ele falar assim. Mas ele não nos escuta, é um Mug. Depois ele não sabe por que é trollado pelo pessoal. Não quero imaginar de novo vocês vestidos de Teletubbies, cara. Cara, sabe o que é pior? Eu tô agora com a imagem do Mug vestido de Teletubbies, cara. Tipo... Oi! Cara, nossa, isso é uma imagem muito bizarra. É só isso que eu tenho pra dizer. Sobre Mario 1. Eu só joguei Super Mario World, Super Mario All-Stars, Super Mario Yoshi Island... Super Mario Kart e Super Mario Galaxy. Nossa, ela jogou já muito mais do que eu. Desses eu só zerei o Mario World e o Yoshi Island, que acho melhor. O Bowser e a Peach parecem a Bela e a Fera, o que explica muita coisa. De fato, lembra um pouco a Bela e a Fera, embora a Fera, no fim, se torne uma pessoa gentil, né? Não que seja o caso do Bowser. Ah, que preguiça. Cast legal, não sei como se elogia algo ou alguém. Pois é, continuem o grande trabalho. Bom, é isso. Vou tentar escrever melhor da próxima vez. Zedian! Eu acho que se fala assim. Muito obrigada, Monique. Muito, muito legal. Eu adoro essas aperturas que ela faz, né? Tipo, do aquário, chamado internet, coisas assim. Muito ela divertido. Ela realmente entrou com um paradigma peixes, né? Nós somos peixes, eternamente. Projeto X Podcast, que é o PXP, realmente se tornou peixe. Próximo e-mail que a gente tem aqui, gente, é de mais um fanáticozinho de One Piece. É o senhor Lucas Francisco. Olá, eu sou o Lucas, sou tão fã de One Piece quanto o Mugi. Pera, tem que ver se tá aí. Meu Deus. Mas enfim, ó, vamos ver. Estou reassistindo One Piece pela segunda ou terceira vez. Um dia desses eu falando com meus amigos sobre isso e um deles disseram que era falta de mulher. Aí vem uma coisa que eu quero entender o que você colocou entre parênteses. Ele coloca entre parênteses. Eu não pude dizer que era mentira, pois só namorei com 4 anos. Uou. Eu vou repetir o que ele colocou aqui. Eu não pude dizer que era mentira, pois só namorei com 4 anos. Hã? Ele namorou no jardim de infância com um amigo imaginário. Tipo, namorou entre aspas, né? Tá muito errado alguma coisa aí, cara. Eu acho que é o português, mas beleza. Eu acho que é o português também. Também gostaria de parabenizar vocês por todos os casts. Especialmente pelos 8 vilões, 22 games e animes, 24, que é Samurai X, ou melhor dizendo, Rurouni Kenshin, e 25, que é o Universo Mario. É, espero que vocês façam o cast de One Piece. Umas 6 horas de cast. Preciso estar nunca junto do Mugi nesse cast. Não, véi. Nunca vai ter um cast de 6 horas de One Piece, pode apostar. Tá. Não deixaremos. Tá, mas pode até ter, mas véi, calma aí. E eu transformei um na cama de Narutard para Otaku. Odeio Narutards. Fiz ele assistir One Piece e nunca reclamou e não parou. Até porque eu sou capitão da nossa tripulação. E o próximo cast seria de Transformers? Agora, só te falar. Cara, uma situação. Não é porque uma pessoa que só assiste Naruto, começou também a ver One Piece, que ela agora é uma outra pessoa, tá? Ok? Ela, na verdade, é Pistard também. Existem Pistards. Mugitard, eu... né? Tipo Mugi. Não, eu sou um Mugitard, é diferente. Ixi. É diferente. Mugi tardado. Porque eu vejo N animes por One Piece. E eu reconheço que é bom e que é ruim. Só que One Piece, pra mim, é o melhor que tem até agora. Diferente. Coitado. O próximo e-mail é do Rafael dos Santos. Ele começa falando: Ar, eu espero que seja One Piece. Se não for, eu posso imaginar que você esteja falando com uma linguagem pirata, ou não sei, cara. Cara, vocês são muito legais. Ó, ele que tá falando. Cara, vocês são muito legais. Adorei o podcast de vocês. Acabei chegando aqui pelo Facebook da Anipari. Vixe. Não. Isso é bom. Depois eu combino com ele lá o cachezinho e tal. Beleza. PayPal, vou mandar por PayPal pra ele. Sou muito fã da Nintendo e de Mario. Gostei muito do episódio... Opa. Ah, tá. Gostei muito do episódio de Universo Mario. Logo vi que vocês tinham outros temas que me agradam. Vou escutá-los assim que me der. Vida longa ao rei, podcast de Rei Leão, por favor, concordo. Quem sabe, olha, há uma possibilidade, talvez não só específico de Rei Leão, mas isso ainda vai ser mais pra frente, vamos lá, quem sabe ainda. A gente quer, eu só falo isso, a gente quer fazer porque Rei Leão é muito bom, é muito épico. Bem, pessoal, sobre os comentários, a gente não vai ter comentando os comentários, mas vamos dar um abraço aos comentadores Mário Luiz, Yoshi, Doug Fernandes, Rodolfo Al, Lucas Francisco, André Wallace, Marina Costa Pantoja, Monique Costa Pantoja, Wesley Wemi e Richard Soares. É isso aí, gente. Muito obrigada. Não deu pra ler comentários hoje, porque tava muita coisa. E só pra constar, o Wesley citou a frase genial, só que ao contrário do Mugi, né? Que era violência contra animais e tartarugas. Quer dizer, tartarugas não são animais na cabeça do Mugi. Porque, eu expliquei, porque tartarugas são seres acima. Não, Mugi, isso é só desculpa, porque tu não consegue incluir tartarugas como animais. Ou pelo menos faltou alguma aula de biologia que explicava essa parte. Ok. Pessoal, e como todo final de caixa de entrada, vamos às dicas da semana passada e posteriormente a dessa semana. As dicas da semana passada foram carros, brinquedos e robôs. Logo, a gente teve uma carretada de e-mails falando que era o quê, Fer? Transformers! Cara, sério, por que a gente faria um podcast sobre Transformers? De verdade, pensem um pouquinho. Megan Fox? Transformers, não! Megan Fox? Não, Mugi. Não. Megan Fox não faz um podcast inteiro. Oh, que eu faz, acho. Hein? Oh, que faz, hein? Não, não, não, não. Cara, ó. Obrigada, Marina, Monique, Dex, Hatak, Daniel e Lucas Francisco por chutarem Transformers, mas não. Não era Transformers. Oh, porque, pelo amor pizza, de Deus. É isso aí. Agora, porém, entretanto, contudo, todavia, a gente teve uma pessoa que entendeu a nossa lógica, que foi o Diogo Rikyu Miyazaki. Antes de você e falar, ele mandou um e-mail. Deixa eu só te falar. Só tô querendo saber, cara. Na boa. Você hackeou o computador de quem pra conseguir essa informação? Ah, não. É, eu também. Eu tô achando que ele recebeu spoiler de alguém, ou que ele tá hackeando o computador de alguém, tá espionando, porque, cara, ele foi certeiro o e-mail dele, ele botou aqui pra gente. Bom dia a todos, Diogo falando. E surgiu imprevistos e enviarei um e-mail neste domingo sobre os três podcasts que deixei de comentar. Mas enfim, o chute do próximo podcast vai para a Pixar. Bom, vamos às explicações. Ó, ele entendeu perfeitamente a nossa lógica. Robôs, tivemos um filme chamado Wall-E, que o personagem principal é um robô. Carros, lógico, filme Carros. E Brinquedos, claro, a melhor trilogia e filmes da Pixar, Toy Story. Cara, sério. É, tipo, eu tava até quase nos nomes, embora o Wall-E não tenha no nome do filme, os outros dois tava no nome do filme. Ele, tipo, cara, ele entendeu muito a nossa lógica que a gente fez. E é isso aí. Procurem sempre sair dessa coisa comum. Às vezes o que parece ser de primeira não é uma pegadinha. A gente, tipo, a nossa intenção, na verdade, era que vocês chutassem Transformers. Então pensem, abram um pouco a mente, não é exatamente aquilo que vocês estão pensando. Bem, pessoal, então a gente vai finalizando por aqui e fiquem aí com as dicas do próximo podcast. Isso aí. A dica para o próximo podcast é Mulan, Jessica Rabbit e Princesa Peach. Eu acho que tá fácil, hein, gente? Eu acho que tá fácil. Também acho que tá fácil, hein? Dá pra ganhar pescar. Uns pontinhos. Então é isso, gente. Parabéns pro Diogo, que conseguiu decifrar a nossa mente. Ou tá aí, sei lá, pegando spoiler. Mais sorte da próxima vez, pessoal. Tentem sair um pouco fora da caixa na hora de pensar. E é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Falou. O editor vai ficar maluco. Ah, tá, tudo bem. Pedindo desculpa já pra quem vai editar. Tá, não desculpo. Quem, tá. Problema tá, seu. Quem mandou escrever a pauta? Exatamente. Aí você tem a lição da questão do todos podem cozinhar, que é o quê? Que é você pode ser o que você quiser. Power Ranger já dizia isso. Uhum. O filme Power Ranger, o filme. Você pode fazer tudo o que você quiser. Só que vamos combinar que não é numa forma tão genial assim, né? Não. Até porque eles falam isso depois que matam um monstro gigante. Daí, você pode ser o que você quiser. Porra. O Power Ranger falou isso pra mim, né? Vai a merda, né, Power Ranger? Lição de Power Ranger, sabe? Eu não sirvo porque eu choro com tudo. O filme que me chora mais até hoje foi Volte pra Casa, Snoopy. Então eu não sirvo como referência. Volte pra casa, pô. Snoopy. É foda. Vamos recapitulando lá, você tinha falado que filme de super-herói tem que convencer, né? Isso. Você torcer. Então você tá falando que Final Fantasy VII é ruim, porque você acaba torcendo pro Sephiroth. Na verdade, eu odeio os dois, mas isso não vem ao caso agora. Não, assim, desculpa, eu não... Na verdade, ela acha que os dois faziam um casal gay. Não, não, não. Você tá falando que a Square Enix errou, é isso? Vocês estão realmente jogando... Vocês estão realmente jogando meu fangirlzismo contra mim? Vocês estão realmente fazendo isso? Eu não sei de nada, eu nunca joguei esse jogo. Golpe baixo. Golpe baixo. Golpe baixo, vocês vão ver uma coisa. Vamos voltar a falar do assunto do cast, eles né? Eles estão falando.